Air Force 2287. Maintain flight level 080, radar service, 785 miles to Coral intersection. Coral Ilhéus on frequency 120.1. Gente, Alfa Tango Tango, forma rotatória para transferência de comunicação. Tango, Tango, já tá visual com o capão. Alfa Tango, Tango, chame torre 1, 8795. Tango, 8795, tem um bom domingo, senhor. Gol no 4, chame C3, Cifre no 251, na alterna no 3325. 251, 3325, vai chamar um 4-4, boa tarde. Aqui, senhora. Livre pouso, vento 1-10 graus, do meia-noite. Tango, Tango. Sério, não tenho tráfego informá-lo. Ao cruzar 3 mil pés, frequência livre. Kilo, Quebec, certo. No 396, acione identificação via chegada a mar e desça para 2 mil pés de ajuste de altímetro 1009. Agora. Voo 396, seu número 3 na aproximação, mas tem a chegada. Tchané. Livre acionamento, chame táxi, Bravo, que eu esqueci. Aí, Alfa Tango Tango, tá na final de 3.017 com o trem baixo checado. Alfa Tango Tango, livre pouso, vento 110 graus, 14 nós. Tango Tango. 6141 no centro, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 1009. Vou chegar na 6141 na sendo identificação. Sinal 6315, acione identificação, desce e mantém o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1009. Vetoração para sequenciamento e interceptar o ILS X-Ray, Oxanel 6315, curva esquerda na proa 135 e forma estabilizada, Oxanel 6315. Azul 4089, a linha decola, vento 110 graus, 14 mais. Uno 396, redução para 2209. 4089 decola Zona Meia, controle 208. 208, boa, 4089. Controle Salvador Azul 4089, boa. Azul 4089, contato radar na decolagem, submanter nível 340 CDDL. 340 Nadael, quando possível coordenar, eu desagradeço, 4089. Gente. Controle 6141. Você autorizaria a dar presente para o Aduna? Negativo, sou número 2 na aproximação. Dimaquilex 3 está pronto para iniciar o lançamento. Dimaquilex 3 tem contato bilateral? Confirmo. O senhor tem contato bilateral com os tráficos em Veracruz? Ah, afirmativo, já fizemos a coordenação. Livre lançamento, Dimaquilex 3, vamos para descida. Na M3, zona 5, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 009, informe estabilizado. M3, zona 5. Desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 009, informe estabilizado. Uno 396, nosso equipamento, temperatura 31 graus. Ok, aguarde para a conferência. Canal 6141, redução agora para 1809. Para descida ao Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, autorizado descida até 2500 pés, após seu critério, quando passar 3000, frequência livre. Gono 396, quando atua realmente a temperatura de 31 graus. Entretanto, perguntou se o senhor não confundiu com o ponto de orvalho, que está indicando 22 graus, entre 22 e 23. Nada. Três nove meia, inicia redução para 1809. Mais. Ativo, está livre 1190. Mínima limpa, 1 9 0 1 3 9 6. Zero ingresso, bota pronto para decolagem, Brasco e Luiz. Para decolagem, Brasco e Luiz. Sanai 6141, voe Duna na presente. Desça para 2000 pés, a gestão na 009, autorizado finalidade, porta estabilizada. Flor de Duna, descendo para 2009, e o portal é estabilizado no meu lugar. Localizador, 63. Na 6315, complexo final, Sami Torre, 1895. 29, obrigado. Passando na 3165, Chame Torre, 1 no 8. Confirmando ali, VLS para o Gol 396. Gol no 396, para interceptar o curso localizador, curve à esquerda na proa 050. Nesta proa está interceptado, autorizado interceptar. Esquerda proa 050, livre VLS, Gol 396. Oi. Ou Xanair 63, 1 e 5. Xanair 63, 1 e 3, check-train, livre pouso 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 15 e 9. Gente, livre pouso. Tem posição, Bravo que Luiz. Gol no 396, redução para 1 no 70 mais. Redução 70 mais, gol 390. Número 009. Gol 4089, chame centro Recife, 1251 e alterne 133-25. 251-3325, boa, 4089. Tá avisado, NHS-1. Canal M1-41, completo final, chame torre, 1895. 2395. Voador, muito boa tarde, M1-41. Estabilizado, DNA. Xena 6141, continua a aproximação, aguarda pista livre, Kenega 1009. Continua a guarda pista livre, 6141. 98, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego a 4.5 milhas, um alfa 320 com 1.40 de grau de velocidade. Três nove meia, copiou o controle? Ah, negativo. 9.6 na escuta. Gola 3.9.6, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego nacional a 4 milhas, um alfa 320 com 1.40 de grau C. Complexo final, chame torre, 1.895. 8.9.5 reduzindo, gol 3.9.6. Xena 63, 1-5, no solo, 0-5, libera direito, time solo, 1-2-1-1. Xena 63, 1-5, copiou? Copiou a frequência, 2-1-1, obrigado. Afirma, 2-1-1, libera. Xena 6141, check-train, livre pouso, 1 a 0, vento 090 graus, 1 a 5 nós. Livre pouso, 6141. Boa tarde, gol 1396, continua a aproximação, aguarda na pista livre, que é legal, 1009. 1009, gol 396. Mantém ponto de espera, trip 5447. Na 6141, solas 27, direita no 201. 396. A EMETA suba para 2.000 pés e aguarda transferência para o controle. Início remetida com 396, na escuta do controle. 1208, no 396. Quem é 208? Trip 5447, ali mantenho no zero. Ligou 396, boa, reinicia remetida na sua escuta, para 2.000 pés. Goma 396, 100, mantém a proa até 2.000 pés, após 2.000, correção, curta agora a esquerda na proa 0, 2, 0. É, confirma com a proa? Esquerda 0, 2, 0, Goma 396. 020. Luiz 14-0, decolagem 1-7. O vento 1-0 graus, 1-2 antes. Trip 5-2-4-0, confirma. 7 decolagem autorizada 1-0. Após a decolagem, mantém a reta até 3.000 pés. O vento 1-0 graus, 1-3 antes. Trip 5474, autorizado de chegada mar e reporte de alta e descida. Trip 5240, boa tarde, autorizado a chegada mar e desça para o nível 050. Boa tarde, bom 867, ponto de cara da 1-0. Meia curva esquerda para o 290. Esquerda para o 290, confirmando? Esquerda 290. Afirmo. Ok, esquerda para o 290. Metro campo. Sigo 447, decola 3-1, mantém a reta até 3.000 pés, chame controle, 1-208. Vai manter até 3.000, 1-208, boa tarde, obrigado. Salvador, muito boa tarde, ao Trip 5447. Trip 5447, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, saída Momo. 200 Momo, gente. 08, Horácio Luiz, que também aprovou do corredor e aguarda transferência. Meia o número 1 na aproximação? Afirmo. Positivo. Bona 396 com V esquerda proa 260. Esquerda proa 260, bom 396. Filete transfere o controle no 208. 208, Só para informação, está aguardando a liberação do eixo, ok? Aguardo, 867. Condições visuais, as duas chamam 009. Olha, 009. B5447 está autorizado direto Momo da presença. Direto Momo 5447. Essa é livre Romeo Oscar Bravo. Exatamente em condições já de voo externo e descida 1700 condições visuais. Está autorizado então o externo, 1700 pés, adiciona 009. Autorizado com a LS, a porta estabilizada, goma 396. Ok, autorizado à esquerda e completar o LS, descida 1700 pés, goma 396. Bom, 1867, decolagem autorizada no 0, vento 1110 graus, 14 nós. Autorizado a decolagem da 10, gol 1867. Torre, muito boa tarde, sou 3216, ponto, cara pronto. Torre, meia, mantenha o ponto, espere, aguarde. Quem foi, Marcia? Trip 5240, desce para 2000 pés, adiciona 009, autorizado com a ILS, porta estabilizada. Para 2009, autorizado em LS 5240, vai reportar estabilizado. Trip 5447, confirma para o ideal para barreiras? Trip 5447, controle. É, pro ideal para barreiras é a 298. Controle no 208. 208, bom, 867, obrigado, boa tarde. Boa. Estabilizando a LS, tem o capacista, gol 396. Gol 396, completo sinal, Sama e Torre, 1895. 1895, gol 396. Trip 5474, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Olha, é uma boa tarde, gol 86. 7, passando 2000 pés, saída Arbor. Gol no 867, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, 1867. Amanhã. Baixou e travou. Gente, na 396, livre pouso na 0, ventou na 0, 0 graus, 13 nós. Ok, livre pouso, pista na 0, bom, 396. Pode depois do Boeing, autorizada na área e manter no zero. Agora tráfego na final, ali mantém, 3296. Do Glide, o TRIP 5240. TRIP 5240, complete sinal de Sumi Torre, 1-1895. 1-1895, boa. Boa tarde, TRIP 5240, tá no lock visual. 5240, continua a aproximação, aguarda uma pista livre, quer negar 1011. 1011? 1009. 1009, ajustado, aguardando pista livre, o TRIP 5240. ...96 no solo, 40, direita, 1211, ao livrar. Decolagem autorizada na 0, vento 090 graus, 159. Decolagem, 3193, está no ponto de espera da 90 pronto. Gente, mantenha ponto de espera, 3193. Mantenha, da 3193. Pouso autorizado na 0, vento 090 graus, 159. 090 com 5, autorizado, pouso 5240. 32 no meio, decola 42, controle, 208. 208, manda bem. Controle Salvador, boa tarde, estou 3296. Tá 3296, boa tarde, contato radar, Subaparo Niva 370, saída Momo. 370 na Momo, 3216. Quatro 5240, não salas 43, direita 1211, livrar. Claro, restrito, Rua Diabuco, 3216. Autorizado, decolagem na zero, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Autorizado, decolagem na zero, vento 3-1-9-3. Gol 1-8-6-7, Sam Centro Recife, 1-2-6-0 e alterne 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, gol 1-8-6-7, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Trip 5474, desça para 2000 pés, ajuste 1009, autorizado sinal elétrico, porta estabilizado. 2000 pés, 69, autorizado elétrico, porta estabilizado. Trip 5474. Decolagem 4513, 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, TAM-3193, obrigado, boa tarde. Salvador, TAM-3193, decolado, Dael. TAM 3193, boa tarde, contato radar, sua para o nível 360, voe direto Leda. Direto Leda, TAM 3193, direto 360. Passaria 2262, livre decolagem 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Depois da decolagem, mantenha a reta até 2000 pés. Leda. Obrigado. 262, decolada 48, controle 1208. Controle 208, 2262. Salvador, boa tarde, passarela 2262. Passarela 2262, boa tarde, contato radar, vá para o nível 180, sai da árvore. 180, árvore 2262. Visual estabilizado, localizador, 35474. 35474, complete sinal, chame torre, 1895. Completar a torre, 1895, 35474, boa. Torre Salvador, boa tarde, 35474. 5474, continue a aproximação, informa no externo com cheque de trem, que negão, na 009. Sente com a 35474. Tan 3216, chame centro Recife, 12545 e Alterre 12685. Não, baixar travado, 35474. Sim, equilíbrio pouso, 1-0, vento 090 graus, 14 nós, 35474. Sim, equilíbrio pouso, 35474. Tipo 5447, São Sandro Recife, 12545 e Alterne 12685. Passarela 2262, possibilidade de coordenar após a arbor voar direto, deixa. Isso. 474 no solo 52, direita 1211 ao livrar. Direita 211 ao livrar, 5474. 3193, chame centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251 e confirma a outra? 13325. 3325, obrigado. Boa tarde, só 3895, pode chegar a próxima. 3805, autorizado em linha, decolação 10, vento 100 graus, 129. A linha decola 3805. Controle 1208, bom voo 1208, 3 para o TAM 3805, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Tá 3805, decolado no perfil da El Leda Bridge, cruza 1300. Tá 3805, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, voe direto Leda. Estimativo, contato radar, da presente utilizado, Leda. Passaredo 2262, Sami Centro Recife, 1260 e Alter 1288. Gente, Bravo de Luiz, que reporte rotatória visual com campo.